de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade chegando até você. E eu, Renato, segunda a sexta das 8 às 9, isso quando a programação da rádio não tem o seu compromisso com a jornada esportiva Campeonato Mineiro. Então, se esse for o caso em alguma das vezes que você sintonizar aqui o 102.3, ou você que nos escuta online, www.radios.com.br/melodiafm, você saberá que naquele dia não estamos aqui com vocês, por razões de força maior, mas que no dia seguinte nos encontramos, não é? Bom, e nós seguimos com a nossa proposta iniciada ontem, que é falar de um gênero literário específico, o conto de fadas. Mas eu não poderia falar de contos de fada sem ter um fundo musical. E sempre teremos a música nos dando clima, nos acompanhando. E eu trouxe algo especial, que é a obra do John Boswell. John Boswell é um grande pianista, compositor dentro da expressão musical da nova era, a New Age. E a sua música é reconhecida também internacionalmente e ele tem gravações muito bonitas, como vocês vão conferir aqui no nosso programa. Mas eu quero já dizer alguma coisa sobre a nossa questão primeira hoje aqui no Questão de Sensibilidade, que é os contos de fada. Porque nós introduzimos num programa anterior o tema com a trilha sonora dessa fábula, desse conto de fadas, Pele de Asno, Podane. E nós falamos naquele momento que hoje havia escritores que seguiam essa mesma tradição e que escreviam contos de fada atualizados. E nós temos aqui no Brasil uma escritora fabulosa que faz um trabalho incrível, que é a Marina Colasanti. E é exatamente ela a pessoa enfocada hoje no nosso programa, e não só no programa de hoje. Nós vamos ter alguns programas com a Marina Colasanti como a nossa inspiração, como a nossa convidada, em termos simbólicos, porque eu não estou com ela aqui de corpo vivo, presente, mas eu estou com ela em outras dimensões, pela sua arte, pela sua obra, principalmente nesse gênero que é o conto de fadas. Thank you. Nós vamos conhecer um pouco sobre a Marina Colasanti. Marina Colasanti nasceu na Itália, mas veio para o Brasil logo que eclodiu a Segunda Guerra Mundial com os seus pais, e ela adotou o Brasil como seu país. E hoje, embora seja natural da Itália, é brasileira e é uma escritora nossa. E ela é uma pessoa muito simpática. Eu tive a grande ventura de conhecê-la pessoalmente. É um conhecimento não íntimo, é claro, porque eu assisti a duas de suas palestras aqui na nossa cidade. Ela nos visitou já algumas vezes e em duas oportunidades eu estive presente. E ela é muito acessível, e eu conversei com ela depois da palestra e a conheci como pessoa humana. E também ela dialoga o tempo todo com os que estão presentes, e a gente faz pergunta, e você consegue sentir o que o ser é. É um ser maior, sem dúvida, e isso é o que também a sua obra mostra. É de uma sensibilidade o que ela é como pessoa, o que ela fala. É uma mulher de uma riqueza interna muito grande e muito ligada às artes. Ela pinta, ela desenha e fez curso de belas artes no exterior. E aqui no Brasil foi jornalista, além de escritora, jornalista, apresentou programas, participa de vários projetos, responsável por muitas criações e por trabalhos fabulosos na área intelectual. E ela publicou já, acho que mais de 30 a 40 livros, eu não sei com precisão, mas é alguma coisa em torno desse número. E um dos focos dela, muito importantes na sua criação, são os contos de fada. Contos muito inteligentes, muito especiais. E eu, até hoje, vocês vão ouvir um conto específico, que é a Moça Tecelã, da sua autoria, mas será ela quem vai ler esse texto, porque ela gravou dois CDs com alguns dos seus contos de fada. E ouvir a sua voz e um trabalho muito bem feito vai ser muito interessante, e eu acho que é um material muito adequado para que se trabalhe literatura aqui no nosso Questão de Sensibilidade. E é interessante que a gente veja, né, o que é a tecnologia, que hoje, para quem não pode ler, também você tem os audiobooks, os audiolivros. Mas, além disso, né, ouvir a voz do próprio escritor colocando a sua obra, interpretando a sua obra com o seu sentimento, é algo muito raro e um grande privilégio, não é? Thank you. moça de Selã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes lãs, iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tiar para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas e eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se se adivinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe um tempo em que se sentiu sozinha e, pela primeira vez, pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E, aos poucos, seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta dos sapatos quando, pam, pam, bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Naquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi. Durante algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque descoberto o poder do tear e nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta imediatamente, ordenou que fosse de pedra, com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e pátios e escadas e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batia os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto. E entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. Para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta-chave, advertiu. Faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez, pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências e, descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tiar. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma, segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim, além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e espantado olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que amanhã repetiu na linha do horizonte. É claro que a gente poderia dizer muita coisa sobre o conto que a Marina Colasanti leu para nós, declamou para nós, interpretou, mas na verdade não é meu foco fazer análise do conto, não é essa a intenção. Cada um vai sentir e interpretar do seu jeito. Há aqueles que querem ficar só com a história e achar que o que ela contou foi uma história, um conto imaginário. Outros podem sentir que nisso, como acontece, como nós dissemos em relação também ao Pele de Asno, por nós enfocado, que os contos de fada trazem a mensagem, trazem análises, trazem aspectos sobre a nossa vida e sobre os nossos valores, e tudo isso nos faz pensar sobre as questões que nos envolvem, os nossos cotidianos, não é? E nós nos questionamos. No caso, é extremamente linda a sua proposta com relação àquela mulher que tece, e nós tecemos a nossa vida, nós construímos, né? Se você entende o tecer como construir, e ela teceu muitas coisas e sonhava com todas elas, mas de repente quando ela conseguiu todas essas coisas, ela viu que essas coisas todas não eram tão maravilhosas quanto, ou não sei se os valores ou os outros diziam, mas o quanto ela imaginava, não é? E ela aí teve que desconstruir. Eu acho que isso é uma verdade muito grande, né? Muitas vezes você é obrigado a desconstruir muitas coisas que levaram muito tempo para você alcançar, mas que ao chegar lá você vê que elas não trazem aquela felicidade ou aquele conforto ou aquele sentimento maior que você tanto buscava, não é? Então, só que o conto é lindo, não é? Você sente na obra da Marina Colasanti essa sua formação em belas artes, né? Ela escreve como quem pinta quadros, como quem constrói imagens visuais com muita sutileza. Eu não conheço nada, não vi nada do que ela já fez em termos de pintura, mas eu gostaria, porque assim eu poderia, de certa forma, até entender melhor aquilo que ela faz e aquilo que ela cria na literatura. Thank you. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem alguma coisa sobre a Marina Colasanti. Vale a pena a viagem e vocês têm um material muito farto sobre ela e muita coisa da sua obra na internet, né? Eu vou até ler algumas coisas aqui até o final do programa, algumas frases retiradas da sua obra, alguns trechos, só para que vocês sintam um pouco a riqueza e o ser humano fabuloso que ela sem dúvida é. E eu devo seguir esse roteiro. Eu vou trazer ainda outros contos da Marina Colasanti por ela mesma contando, e esses outros contos, essas outras fábulas são todas surpreendentes. Acho que essa é uma das questões muito importantes também do conto de fadas, a questão da surpresa, do inusitado. E as ideias delas são inacreditáveis. Vocês vão conferir comigo que imaginação, que originalidade, não é? Tece, vamos usar o seu tecer, né? Da sua moça tecelã, que ela tece esses contos. Não é? Eu vou, então, volto a repetir, ter como tema, como foco principal, Marina Colasanti nos acompanhando em outros programas, certo? Mas amor e sofrimento são vida, e negando-se a eles, você se nega a si mesmo. Marina Colasanti. Thank you. O amor não é louco, sabe muito bem o que faz e nunca age sem motivo. Loucos somos nós, que insistimos em querer entendê-lo no plano da razão. Já estamos chegando ao final do nosso Questão de Sensibilidade de hoje, que teve como foco o conto de fadas, e trouxemos um conto da Marina Colasanti, lido por ela, a moça tecelã. Falamos muita coisa sobre ela, lemos alguns trechos, algumas frases escolhidas, retiradas da sua obra, e trouxemos também como acompanhamento musical o piano de John Boswell. Deixo vocês ainda com música e me despeço, e prometendo, como já disse, voltar ao mesmo tema e à mesma escritora, a nossa Marina Colasanti. Um grande abraço para vocês.